Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte ela exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Logo que a tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda a palavra do Senhor. É viva. Força na palma. Você pode encontrar o seu lugar, sentando e cantando. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, cantai para o Senhor um canto novo. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, cantai para o Senhor. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, da lira de 10 cordas celebrai. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, cantai para o Senhor. Eu fiz questão de retomar, porque é ou não é um presente maravilhoso de Deus? No dia de hoje, no dia de hoje, nós temos também este salmo de meditação. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, cantai para o Senhor um canto novo. E vai dizer: cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Com arte sustentai a louvação. É um presente maravilhoso de Deus, e eu só posso dizer, é um compromisso para mim, realmente cantar para o Senhor uma canção nova. É um compromisso para mim, com arte, sustentar a louvação, porque a minha vida precisa ser esse convite. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, cantai para o Senhor uma canção nova. Ó ó justos, alegrai-vos no Senhor. São nova. Cantai para o Senhor uma canção nova. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Cantai para o Senhor. E é um presente também de Deus, esse evangelho. Quando Maria, chegando à casa de Isabel, o próprio evangelho diz, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Não apenas a criança pulou, porque, vamos dizer, até frequente, é comum uma criança mexer. Pular é mais difícil, mas mexer no ventre da mãe. Mas o próprio evangelho testemunha, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Você percebe já que Isabel ficou cheia do Espírito Santo, porque como é que ela podia saber que Maria já estava grávida para dizer, bendito é o fruto do teu ventre? Porque Maria tinha chegado, foi na hora da saudação, elas não tinham se comunicado antes, fazia pouquíssimo tempo. Assim que o anjo anunciou, Maria vai às pressas para as montanhas. Portanto, na hora que ela está dizendo, primeiro, bendita és tu entre as mulheres, nós estamos acostumados a isso, porque rezamos a Ave Maria sempre e com muita devoção, então nos acostumamos. Mas, gente, não é uma expressão qualquer, especialmente para um oriental, dizer, bendita és tu entre as mulheres, não é qualquer expressão. E segundo, e bendito é o fruto do teu ventre. Como é que ela soube que Isabel estava, que Maria estava grávida? Pelo Espírito Santo. Mas ela continua, de onde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? De vir a mim a mãe do meu Senhor. Como é que ela podia saber que ali no ventre de Maria estava o Senhor? E novamente, nós estamos acostumados com a palavra Senhor. Tanto assim que até chamamos as pessoas de Senhor, meu Senhor, meu Senhor. É comum, mas aqui, esse Senhor é Kyrios, que não é qualquer Senhor, é o Senhor. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Isabel só podia saber disso pelo Espírito Santo. Daí ela exclamar, de onde vem a mim a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Gente, esse evangelho no dia de hoje é um grande presente e é um compromisso. Porque o próprio evangelho agora continua, é Isabel dizendo, pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, bem-aventurada és tu que acreditaste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte de Deus te foram ditas. Aí Dom Fares conhece muito mais do que eu, porque esta expressão, porque creste, lá no grego a expressão é esta, aquela que acreditou. Assim como Maria foi chamada a cheia de graça pelo anjo, como se fosse um substantivo, ave cheia de graça, que caritomene, ave cheia de graça, um título, ela é a cheia de graça, e o anjo a proclamou. Depois Isabel diz a ela, bendita és tu entre todas as mulheres, também como se fosse um substantivo, nome dela, bendita entre todas as mulheres, outro nome para Maria, para identificá-la. E agora, uma terceira identificação, aquela que acreditou, Isabel afirma que todo o valor dela e tudo aquilo aconteceu. Ela concebeu por obra do Espírito Santo, ela tornou-se a mãe do seu Senhor, a mãe do Filho do Altíssimo, porque ela acreditou. Maria é aquela que acreditou. Gente, eu só posso dizer que o único mérito que eu tenho nisso tudo foi acreditado. Acreditado em quem? Acreditado em Deus, o Altíssimo, o Senhor, aquele Deus para quem nada é impossível, como disse o Evangelho de ontem, porque para Deus nada é impossível. Eu tive a graça de acreditar, porque veja, a graça dada por Deus é gratuita. Apenas que o acreditar requer alguma coisa da pessoa. No Evangelho de ontem nós encontrávamos, por um lado, Zacarias, que ouve o anúncio do mesmo anjo Gabriel, dizendo que a sua esposa, Isabel, vai ter um filho na sua velhice, e ele não acredita. Apesar do anjo ter explicado tudo para ele, ele não acredita, porque ele olha para si, ele olha para sua esposa, ele olha para sua fraqueza, porque ele já tinha muita idade, e a sua esposa, que tinha sido estéril a vida toda, agora também já era muito idosa, tinha passado de muito da menopausa. Então Zacarias pensou, não, isso não é possível, e não acreditou, porque ele olhou somente o lado humano. Enquanto que na hora que Maria recebe o anúncio do anjo que ela vai ser a mãe, e o anjo precisa do seu consentimento, Maria apenas pergunta como se fará isso. Mas na hora que o anjo explica que isso se fará por obra do Espírito Santo, que a sombra do Espírito a envolverá, por isso aquele que vai nascer dela será chamado Filho do Altíssimo. Veja, era um impossível para Maria. Como o Filho do Altíssimo, e para um judeu, Filho do Altíssimo, gente, era tudo. Como é que ela podia ser a mãe do Filho do Altíssimo? Era uma coisa, diríamos, mais impossível ainda do que Isabel ficar grávida. E graças a Deus, Maria acreditou. E porque ela acreditou, tudo se fez. Veja, ela ser mãe do Senhor e tornar-se mãe do Senhor foi toda a obra de Deus. Mas acreditar, foi preciso a liberdade dela. E aqui está uma coisa muito importante para nós. Não basta a graça, é preciso também a nossa abertura acreditando. Aí entra a sua parte. Muitas vezes a sua parte é somente acreditar, mas é preciso que você acredite, porque se não acreditar, infelizmente, a graça não vai acontecer. Porque para a graça acontecer, são precisas as duas coisas: primeiro, Deus tomando iniciativa de dar a graça, mas depois a criatura humana que acredita. Mas quando as duas coisas acontecem, quando Deus toma iniciativa e dá a graça, e a criatura humana acredita e acolhe, daí a maravilha acontece. Daí então Maria pôde dizer: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque ele olhou para a pequenez, a insignificância da sua serva. O Senhor fez em mim maravilhas, por isso as gerações hão de chamar-me bem-aventurada, santo é o seu nome. Eu posso dizer a mesma coisa. O único mérito que eu tive nisso tudo foi acreditar. E hoje eu preciso agradecer muito a Deus a graça de ter acreditado, porque o restante, a graça foi dele, ele quem deu tudo, eu apenas acreditei. Mas fazendo isso, eu quero passar para você esse legado. Eu preciso passar para você este legado, é como uma herança. E a herança é essa: meu filho, minha filha, acredite. Acredite nos impossíveis de Deus, porque para Deus nada é impossível. Ele é impossível para nós. Você olha do seu lado, para você é impossível. Mas Deus, que está olhando do lado dele, para ele é possível, porque para Deus nada é impossível. Então eu digo a você: acredite. E uma outra coincidência que nós padres pudemos ver no dia de hoje: a leitura que está no ofício das leituras, a um certo ponto diz: ah, se tivesseis acreditado, se tivesseis acolhido a minha palavra, se tivesse sido atento às minhas ordens. E daí o Senhor vai dizendo, eu até quero ler na Bíblia: ah, se tivesse sido atento às minhas ordens, teu bem-estar assemelhar-se-ia a um rio e a tua felicidade às ondas do mar. E agora vem o mais importante: a tua posteridade seria como areia e os teus descendentes como os grãos de areia. Nada poderia apagar nem abolir teu nome de diante de mim. Eu tomei isso como que o Senhor dizendo amorosamente, mas amorosamente me censurando e dizendo: Jonas, se você tivesse acreditado mais, se você tivesse sido atento às minhas ordens, eu poderia ter feito muito mais. E realmente, gente, se eu tivesse acreditado mais, Deus teria feito muito mais. Eu não estou sendo negativo, não, eu vejo e só posso proclamar que o Senhor fez maravilhas. Tudo que nós temos é maravilhoso, porque nós, quando começamos, não tínhamos nada, nada, nada, nada. São 25 anos de uma maravilhosa história do poder de Deus. Isto é obra de Deus. A Canção Nova é obra de Deus, uma maravilha, um prodígio aos nossos olhos. Realmente, eu dizendo isso, eu não estou enfeitando, eu estou dizendo a pura realidade. Mas como eu expliquei, para que a graça se realize, é preciso que a criatura humana acredite e acolha. O Senhor vem me dizer: olha, Jonas, é maravilhoso aquilo que você está vendo que eu fiz, mas se você acreditasse mais, eu teria feito muito mais. Então, no dia de hoje, eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, em primeiro lugar, perdão. Perdão porque eu não tive a coragem de acreditar mais. Perdão, Senhor, porque eu não tive a coragem de acolher mais. O Senhor podia e certamente queria fazer mais. Não fez porque eu não acreditei. Eu não fui capaz de acreditar. Perdão, Senhor. Mas o dia de hoje, quando eu completo 66 anos, eu assumo com o Senhor um novo compromisso. Um compromisso com o Senhor, um compromisso diante dos meus irmãos, um compromisso com os meus irmãos sacerdotes e como a igreja está representada pelo arcebispo Melquita, do rito de onde eu vim, né? Eu sou obrigado a dizer diante da igreja: Senhor, eu hoje assumo diante do Senhor e diante da igreja este compromisso. Eu preciso acreditar mais. Senhor, eu vou acreditar mais. E dirigindo-me a Dom Fares e pedindo a sua bênção, estou pedindo a bênção da igreja para que realmente eu tenha a graça de acreditar mais e acolher mais. Amém. Eu cheguei neste país no março de 2000, pela primeira vez, e descobri a riqueza do povo, um povo carinhoso demais. E logo depois, eu descobri também uma canção nova, e descobri este querido pai. O nome dele já é querido. A palavra Habibi é o meu querido. Este é o significado do seu nome. O meu querido. Eu não tenho nenhuma palavra, mas apenas vou aproveitar deste momento para cantar ao meu querido Habibi, Habibi, um canto novo também, da Virgem Maria, na língua árabe, que significa mais ou menos isso, apesar da minha língua fraca. Hoje a Virgem vem na gruta para dar à luz ao Verbo, à palavra de Deus, de uma maneira inacessível. Alegrai-vos, povo da terra, e cantai com os anjos e os pastores, por aquele que se dignou se tornar uma nova criancinha para nós e nos salvar. Vou cantar este, mais ou menos esta palavra na língua árabe agora, de uma maneira diferente, porque a nossa tradição oriental é um pouco diferente. اليوم العذراء تأتي للمغارة لتلد الكلمة الذي قبل الدهور ولادة تفوق كل وصف فاطر بي أيتها المسكونة إذا سمعت ومجدي مع الملائكة والروعات من شاء أن يظهر طفلا جديدا وهو الإله الذي قبل الدهور. Eis o dia que o Senhor fez. Deus, um grande prazer. Eis o dia que o Senhor fez. Amém. Alegremos-nos, oh, Senhor, e exultemos-nos nele. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus, um grande prazer. Aguenta o coração, né? Como é que é? Aguenta, eu aguento sim, claro, aguenta coração. Nem é bonito isso, vocês nem imaginam o que, que eu estou revivendo, porque vovô fazia desse jeitinho. A minha herança espiritual é do meu vovô, do vovô Jorge, e ele acabou de dizer, Fares, eu não sabia, eu estou aprendendo hoje. Vovô pegava os livros dele, se sentava debaixo de uma árvore, eu me lembro muito bem disso, sentado numa cadeira, ficava cantando desse jeitinho, horas inteiras, horas inteiras. Ele era um orante, e eu estou recebendo o maior presente, porque a minha herança espiritual vem do meu avô Jorge Habib, o meu querido, como ele acabou de explicar para você. Portanto, eu ratifiquei diante de Deus, diante de vocês, diante da igreja, o meu compromisso de daqui para frente acreditar mais, para que o Senhor faça mais e melhor. E acreditando mais, eu assumo este compromisso do Evangelho de hoje. Assim que Maria chegou, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. João Batista ficou cheio do Espírito Santo, como foi profetizado pelo anjo, que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Se até hoje eu me empenhei para levar a graça do derramamento do Espírito Santo para muitos, muitos, muitos, muitos, agora mais do que nunca eu estou compromissado. Eu podia dizer, estou terrivelmente compromissado com o Senhor para levar cada vez mais, a partir desse ano, onde nós seguiremos nos caminhos de Jesus, levar a graça do batismo no Espírito Santo a uma multidão de pessoas, porque eu estou convencido que a conversão desse país, a evangelização dos 100 milhões de brasileiros batizados e não evangelizados, só vai acontecer pelo derramamento do Espírito Santo. Eu digo: Senhor, eis-me aqui. Eu me faço, Senhor, oferta viva. Sim, eu me faço oferta viva para que o Senhor realize isso. Eu coloco também, Senhor, a Canção Nova como oferta viva para que esse derramamento aconteça. Senhor, para que isso se renove, é preciso um reavivamento. Estou pedindo hoje, Senhor, estou colocando a minha vida, estou colocando a Canção Nova, a vida da Canção Nova, Senhor, na tua presença, para que recebamos de ti a graça desse reavivamento. Que caia o Espírito Santo, Senhor, sobre a nação brasileira. Que realmente nós tenhamos tempos novos nesse Brasil. Que nós tenhamos um canto novo neste Brasil. Que nós tenhamos, Senhor, um horizonte novo para esta nação, Senhor. Que vai acontecer se ela se converter, se ela conhecer Jesus, se ela for evangelizada. Então, eis-me aqui, Senhor. Eis a Canção Nova para realizar essa tarefa. E eu começo pedindo agora: derrama sobre nós, Senhor. Sim, derrama sobre todos nós, nós que estamos aqui no rincão, e essa multidão que está nos vendo e nos ouvindo pela rádio, pela televisão, pela internet. Senhor, que caia sobre todos eles esse derramamento do Espírito. Peça junto comigo: sim, Senhor, derrama, derrama o teu Espírito Santo, Senhor. Cumpre a tua promessa: vós sereis batizados no Espírito Santo, vós sereis cheios do Espírito Santo. Sim, sereis repletos do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. É preciso chegar até os confins da terra, Senhor, mas nós temos também uma tarefa importante, uma tarefa grave, Senhor, que é levar a tua palavra, levar o teu evangelho, levar o teu Espírito Santo, Senhor, a todos os rincões do Brasil, Senhor. A partir desse rincão, nós queremos levar a todos os rincões do Brasil, Senhor, essa graça do batismo no Espírito Santo. Derrama agora, Senhor, o teu Espírito, enche-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo, faz-nos plenos, Senhor, do Espírito Santo, faz-nos transformados, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, derrama agora, vai soltando a sua voz, vai cantando no Espírito. Candaria mania la, hanamani arabari oroma, candaria manana maria lobari, condaramania la. Sim, Senhor, essa é a grande graça. Essa é a grande graça sobre o teu povo, Senhor. Essa é a sua grande graça sobre os nossos sacerdotes. Essa é a grande graça, Senhor, sobre os teus filhos e filhas. Essa é a grande graça, Senhor, para os casais e para as famílias, Senhor. Essa é a grande graça, Senhor, para os jovens, para os rapazes e para as moças, Senhor. Essa é a grande graça para os nossos filhos e filhas. Essa é a grande graça, Senhor, para as nossas crianças, os meninos e as meninas, Senhor. Derrama, derrama, ó Deus, derrama o teu Espírito Santo. Sim, Senhor, realiza a tua promessa. Vós sereis cheios do Espírito Santo e assim sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Queremos, Senhor, o teu povo quer, Senhor. É uma necessidade e é uma obrigação também, Senhor, levar o teu Espírito Santo a todos os recantos deste país, Senhor. Essa nação precisa ser tua, Senhor. Ela nasceu aos pés da tua cruz. Ela nasceu, Senhor, com uma missa celebrada nessa terra. Ó Deus, nosso Senhor, que realmente se renove a face da terra brasileira, a terra de Santa Cruz, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo e eu entrego a minha vida, eu dedico a minha vida, eu consagro a minha vida, eu entrego, Senhor, a Canção Nova, eu consagro a Canção Nova, eu coloco à tua disposição, Senhor, toda a Canção Nova, porque ela é um presente teu. Eu apenas estou dando a ti aquilo que o Senhor nos deu. Eu coloco a Canção Nova todinha, Senhor, à tua disposição, para que se faça isso. Senhor, estou pedindo que realmente a Canção Nova seja um território onde mais se derrame o Espírito Santo em toda a face da terra. Não estou querendo ser mais, Senhor, ou ter mais, mas me coloco à disposição. Derrama, Senhor, e que a partir daqui o Espírito Santo se derrame em toda a nação brasileira e vá até os confins da terra, que ela chegue, Senhor. Sim, que a graça do derramamento do Espírito Santo chegue até os confins da terra, para que o teu povo seja convertido, para que o teu povo seja salvo, para que tudo se renove, para que se cante um canto novo e se tenha um povo novo, tanto quanto é o teu desejo, é o teu desígnio, nosso Senhor e nosso Deus. Enche-nos do Espírito Santo. Enche-me do Espírito Santo, nosso Senhor e nosso Deus. Amém. Maria, faz esta obra. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Braços erguidos. Levante seu braço direito. Em verdade te digo, é uma proclamação. Não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, uma vez, vem Espírito, peça junto. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, Espírito Santo. Vem, vem, vem, vem, vem, Espírito Santo. Maria, Maria, Maria, solta a sua voz. Sim, Senhor, essa é a grande graça. Derrama o teu Espírito, Senhor. Renova a nação brasileira, Senhor. Renova os teus filhos, Senhor. Renova as tuas filhas, Senhor. Renova os nossa juventude, Senhor. Renova as nossas famílias, Senhor. Renova, renova tudo, nosso Deus e nosso Senhor. Renova, Senhor, a área da educação. Renova, Senhor, a área jurídica, a área do direito. Renova, Senhor, a área da saúde. Renova, Senhor, renova. Renova os meios de comunicação, Senhor. Renova todas as coisas. Renova o mundo do trabalho, nosso Senhor e nosso Deus. Renova, Senhor, o mundo da economia, o mundo das finanças. O mundo do dinheiro, Senhor. Renova, renova, renova. Renova, renova a tua igreja, Senhor. Renova, Senhor, a nossa vida espiritual. Renova a espiritualidade da tua igreja. Renova a fé da tua igreja. Renova, Senhor, a vida religiosa. Renova, Senhor, o laicato da igreja. Renova, Senhor, os teus filhos sacerdotes. Renova, Senhor, os nossos pastores. Dá-lhes mais unção, dá-lhes mais sabedoria, dá-lhes mais abundância do Espírito Santo. Sim, Senhor, renova, renova, renova todas as coisas. Senhor, faz novas todas as coisas. Faz nova a nação brasileira. Senhor, renova a face da terra, Senhor. Leva o teu Espírito Santo até os confins da terra, Senhor. Nós começamos pelo Brasil, onde há pelo menos 100 milhões que precisam desta graça, Senhor. Dá-nos a graça do reavivamento. A iniciativa é tua, mas o pedido é nosso. A iniciativa é tua, mas, Senhor, o pedido é nosso. A fé é nossa, o acolhimento é nosso, e nós estamos aqui acreditando e acolhendo. Dá-nos a graça do reavivamento, Senhor. Renova esta nação, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A terra de Santa Cruz pode e precisa ser chamada assim. Feliz a nação, bem-aventurada a nação cujo Senhor é Deus, cujo Deus é o Senhor. Derrama, Senhor, mas nós não queremos e não podemos apenas parar no Brasil. Senhor, que isso vá para o mundo inteiro, até os confins da terra. Leva, leva, leva a tua graça, leva o derramamento do Espírito Santo, leva, Senhor, esta graça do reavivamento até os confins da terra, para que tudo se renove, Senhor, para que as nações se renovem, Senhor, para que a igreja, Senhor, em todas as suas dimensões se renove. Senhor, que os dois pulmões da igreja voltem a estar unidos, respirando com o mesmo oxigênio, Senhor, para a grandeza da tua igreja, e também que os povos acreditem, que os povos se renovem e que os homens de boa vontade, Senhor, se voltem para ti e reconheçam que tu és o único Deus vivo e verdadeiro, capaz de transformar a face da terra. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Braços erguidos, força! Mais uma vez, queremos ouvir vocês, braços erguidos, força!